Aí, DJ Ellison, solta som! Bora, Ellison! Arrepia, pai! Mostra como é que é! DJ Ellison! Assim, ó! Deixa que eu mostre pra você. Imorta! Meu sentimento de amor. O meu sentimento de amor. Já pensou na saudade? Os dois. De tanta discussão. Já pensou? Não aguento mais discussão. Não aguento. Tá amarrado, em nome de Jesus. A gente já brigou demais por besteiras. E tudo que essa gente quer. Mas ia matar o mortadela. Me separar. Mas você é minha mulher. Eu te amo. Yeah! Sexta! Eu te amo, meu amor. Yeah! Eu te amo, eu te amo, eu te amo, meu amor. Paulo do Golf da Valonessa! ...2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, e só da pop. E em 2016 tem muito mais bicada. 2019 também! Vai! Entorpecer, que loucura, amor, está contigo assim. Veja seu corpo sobre o meu, o amor que eu tenho é todo seu. Agora eu quero é mais te possuir de vez. What? Entre quatro paredes, tudo pode acontecer. É muita loucura, meu bem, só eu e você. Esse entra e sai. Primeira dama Jus. Você está curtindo. É Romário. Você está ouvindo. Vamos nós, hein, Maninho? A pior coisa no mundo é a mentira. Eu te dei o meu amor e você recusou. Eu não é. Eu fui um bobo, como um louco te amei que nem sequer pensei. Eu fui um tolo, eu jurei nunca mais amar. Pra não ter outra ilusão. meu amigo Romário lá da Vila Fátima. Já confirmamos dia 8. Dia 8 agora de setembro ele vai estar na festa com a gente lá no Braço Grande. Mas em dezembro ele confirma o seu casamento. Oh, é verdade sim, hein? Mentira, é verdade, mano. Mentira, ele é Jussi! Mentira, mentira, não posso acreditar. Alô, baleia da trinca, alô, Jão! Mentira, não posso te perdoar. Meu amigo Luiz 16, tô malado. Eu sei que você vai curtir a banda Sabor Açaí. E ele é a dona Simone. Ela tem um sabor diferente. Eles disseram, Juninho, Ellison, vai contar agora que começou pra nós, mano. Brega como esse eu nunca vi por aqui. É o som do Super Pop aqui. Para um jiriri com você, não precisa convidar. Vamos dançar jiriri, quem não sabe vai aprender o que eu vou ensinar. Para um jiriri com você, não precisa convidar. Vamos dançar jiriri, quem não sabe vai aprender o que eu vou ensinar. E o xerere? Xerere, a gente dança assim, você fica coladinha em mim. É um passinho pra lá, são dois passinhos pra cá, é fácil de aprender. Atenção, Dalton! Quem vai gostar? Xerere, a gente dança assim, ele é. Você fica coladinha em mim. É um passinho pra lá, são dois passinhos. Atenção, Dalton! É fácil de aprender. Aí com o Douglas, vai... rapidinho. Alô, Dalton, da equipe técnica. Minha equipe, sexta-feira, arrepiando tudo aqui. Vamos nessa, sacudindo até o som raiar. E vai subindo, e vai subindo, e vai subindo, vai. Alô, minha GDM! Alô, Vitor, por favor. Meu americano me faz flutuar. Seu cabelo loiro, pele de seda. E aí, negão? Como foi gostoso eu te encontrar. Meu amigo Marcelo Peixeiro, lá de Vila Fátima. Alô, Marcelo, te prepara, meu irmão. E vem de novo. Guarda dinheiro pro dia 8 de setembro. Tá no Braço Grande. Minha vida inteira eu quero te entregar. Me dá um toque, eu vou morar contigo em Nova York. I like my life, you crazy for me, my baby I love you. Me dá um toque, eu vou morar contigo em Nova York. Estou indo embora, não aguento mais sofrer. Sei que está dormindo e não vai poder me ouvir. Mas quando acordar, ao ler tudo vai descobrir. Segura, Ellison! E você de mim, tenho certeza que nem irás lembrar. Que pra você, eu já existi. De que adianta viver de aparências? Fingir para o mundo que tudo está bem. Enquanto a gente briga, tudo e é você que me ferra, guaço! Beijo no coração de todos, hein? E se na minha ausência você descobrir é assim. Me amava e não deu valor. Não adianta me procurar, nem mesmo saberei para onde vou. Tchau, amor. Até um dia

só vai daqui quando o pop parar de tocar, de tocar. E sábado vai estar no Oasis com a gente em Capanema. No ar, mais um campeão de audiência. A partir de agora você vai. É o pop vai. Som, é o pop som. Eu tô no rádio pra dizer o quanto eu sinto bom amar você. Ainda estou sentindo aquele gosto do teu beijo. Oi! Quando lambuzou a minha boca de batom. Sintonize a rádio agora. Só sucesso! É pra todo mundo ouvir. Fala a verdade, não dá vontade de ir embora, meu irmão. Por favor, não vá embora. Não, não vou não. Ligue o rádio pra curtir meu som. E aí, Nuginho? Radialista amigo, você vai ser o meu interlocutor. E aí, Nuginho? Radialista. Fala, Jurinho. Fala pra ela que estou louco de amor. Isso é boa, né, Morinha? A gente tá por aqui. Cumprimentando a galera no meio da galera. Rapaz, o Ney não vai mesmo, né? Só vai no... Toca a última, né, Ney? Fala pra ela que estou louco de amor. Bora tocar, bora tocar, bora tocar! Agora estou com você, amor. Amor, estou pra você. Pra valer, pra valer, pra valer, pra valer, pra valer, pra valer, pra valer. Meu amigo Baleia! Você, aí, Baleia! Eu não suporto. Já convidando a gente pro seu aniversário! Você, eu não suporto, só quero te ver. Vai ser dia 9 de setembro! Eu te vi, amor. Mas a gente vai começar dia 8 lá pelo Braço Grande, viu, Baleia? Agora estou com você! Tudo certo! Amor, estou pra você! Pra valer! É o pop! Pra valer! É o pop! Pra valer! É o pop! Pra valer! É o pop! Pra valer, pra valer, pra valer. Eu tenho dois amores, mas não sei como explicar. Quando era um, eu as amo iguais. E veja minha vida, como é que fica. Se três é muito, um é pouco, dois é demais. Eu tenho dois amores, mas não sei como explicar. Quando era um, eu as amo iguais. Toda novela tem o seu final. O papel de um homem fatal. E o neguinho canta puta. Ficou complicada. Porque ele tem duas namoradas. A minha vida ficou complicada. Porque eu tenho duas namoradas. Eu tenho dois amores. Não sei como explicar. Quando ela descobriu que eu as amo iguais. Sou o ator. Será, Paulo? Principal da minha novela. Sou o ator. Principal da minha novela. Sou o ator principal, principal da minha novela. Ela sempre vai me levar por um caminho, um lugar que ainda possa me ter. Ela teve meu coração, a minha louca paixão, o meu amor. Segura, Ellison! Ela sempre vai me levar por um caminho, um lugar que ainda possa me ter. ela teve o meu coração, a minha louca paixão, o meu amor todo seu. Ela sempre vai me levar por um carinho, um lugar que ainda possa me ter. Ela teve o meu coração, a minha louca paixão, o meu amor todo seu. Obrigado, meu parceiro G. André! Mas sorriso. Aí, André! Aí, André! A minha paixão me negou, seu amor. Hoje por ela não sinto nada. Aqui. Com você, eu respeitei meus pais, fiquei louco de amor por você. Eu me tranquei no quarto, fui barrado quando ia me encontrar com você. Eu respeitei meus pais, fiquei louco de amor por você. Aí o Ney disse, Juninho, tentei ligar, acabou em Itaipava, mano. Tentei falar, manda escol que eu quero. Telepatia. DJ Juninho. Telepatia, sim. Chorei sem ter o teu calor. Porque meus pais também não admitem o nosso amor. Vem ficar comigo. Amor, eu e você sempre vamos ficar juntos. Vem ficar comigo. Amor, eu e você sempre vamos ficar juntos. Mas vem ficar comigo. Amor, eu e você sempre vamos ficar juntos. Vem ficar comigo. Amor, eu e você sempre vamos ficar juntos. Sim, Marcos. E Silvinha Camargo. Logo você que não merecia. entristecido pelo caminho percorrido. Como fez falta sua mão. Em cada noite mal dormida, a sua ausência era sentida pelo meu corpo sem razão. Obrigado, minha GDM. Eu pensei que vocês não iam ficar até agora, viu? Surpreso! Junto com a nossa galera, sexta-feira. Aí fica tudo pai d'égua, porque é só uma família. Sexta-feira de Santa Bárbara. E a nossa GDM. Meus farristas ali também. E todo mundo curtindo o Bob. Os pés de pano. De tudo isso, o meu proveito foi aumentar o amor no peito, maior do que eu já sentia. Se esquecer você não pude, desculpe o meu jeito rude, logo você que não merecia. Hoje volto entristecido pelo caminho percorrido, como fez falta sua mão. Em cada noite mais vida, a sua vida. Gostaria muito que você chegasse aqui vida, do lado do Ellison, nosso parceiro aqui, ó. Sucesso! Tenta esquecer aquele teu antigo amor. Já foi. Procura esquecer, querida. Olha o Dário ali, Alisson. E pelo amor de Deus, a manutenção do Bob. Os braços meus. A sua empresa, Bob. Eu te darei. E o nosso motor a Bezerra. Alô, bebê. Eu vou te dar o amor maior e mais profundo. E as meninas de Capanema. O amor maior de todo mundo. E aonde quer que eu vá, eu hei de te levar pra muito mais amor te dar. Dali, Ellison! E quando meu amor e amor formos brincar, pra cada beijo teu, mil beijos vou te dar. Tenta esquecer aquele teu antigo amor. Não abandone esse cara, Nanjinho! É parceiro, Marinho! Verdade, verdade, Juninho. Nosso amigo Jefinho, nosso representante lá na Guanabara, e a sua esposa Marias. Seu casal live que vem trafegando aí com responsabilidade. O nosso DJ Tom Mix. Pode crer. Se tá com o Tom, tá com a família, pô. Como o nome dele mesmo, Marinho? Jefinho, Juninho. Alô, Jefinho! É tão bom chegar e eu estou chegando. Dizer que me arrependi, quero te contar o quanto sofri, mas valeu a pena esse meu desterro. Esse pop rock doido, né, Jefinho? Descobri, descobri meu erro. Imagina o dia 6 lá no planeta. Começa aqui, dentro do meu lar, e eu quase o perdi. Alô, Tum, Tum, Tum! Encontro mulheres que me amaram. Te segura que a equipe sexta-feira vai invadir o teu aniversário, meu irmão. E manhã logo me deixavam. Aí o bagulho vai ser doido. E eu confesso amor que jamais senti. Os braços, o calor dos teus abraços, meu amor. aí, Duda. Vivi procurando você, esperando o amor conhecer. E agora que eu te encontrei, nunca mais vou querer acordar. Eu quero esse amor te entregar. Meu santo remédio, me tira. Chuva que cai. Alô, Bezerra! Eu fico pensando nos momentos que não voltam mais. No essa música aí, o Dário só se lembra lá. O amor lá de Bacuri! Nas mãos um nervoso. Lá no Maranhão. E um choro querendo explodir. É por isso. Por isso eu lhe peço que venha de frente. Me aperte, me abrace, não vá me deixar. Lá fora é tão frio e é triste a noite. Aqui eu não posso sem você ficar. E eu fico pensando nas coisas passadas, nos longos caminhos que tive que andar, na triste saudade que fere e mata, naquele abraço. Aí, Vinícius, se você quiser. E nos travesseiros. Ô, gente, sábado que vem estaremos assim, lá na Oasis, em Capanema, viu? E a gente conta com a presença de toda essa galera bonita ao nosso lado. As lágrimas nascem sem que eu possa ao menos evitar. Quem disse que é o sol safadão que amanhece? Sem saber se você vai. O Pop Live amanhecendo, põe o óculos aí, vai! Por isso eu lhe peço que venha depressa. Me aperte, me abrace, não vá me deixar. Lá fora é tão frio e é triste a noite. Aqui eu não posso sem você. Você, onde está? Onde está você que já me esqueceu? E eu não consigo tirar você do pensamento. Um abraço, Mortadela! A sua mão tão amiga. Sem ter você nesta vida, eu já não aguento. Meu amigo Baleia, aniversário dele. E pelos bailes da vida, dia 9 de setembro. Não te vejo. Depois da festa do Braço Grande, viu, Marinho? Gente estranha, eu vou estar lá contigo. A solidão me apanha. Por mais que eu tente esquecer, é você que eu desejo. Quero que no fim. Obrigado, minha sexta-feira! A dançar. A Japacote da Redonda, meu irmão. Vamos a Redonda Escola, dessa Redonda. Você vai dizer depois de um longo beijo, é você que eu desejo. E aí, xerife? Não aguento, ah, ah, saio showman do Pará. Equipe Pé de Pano! Elison. Bora, Marinho, bora, Marinho. Estou cansada de esperar que alguma coisa aconteça, algo espetacular pra mudar minha cabeça. Eu preciso me encontrar. Minha vida é uma rotina. Eu não quero mais brincar. Não sou mais uma menina. Ai, como eu queria ter. Aí, Mordão, apoia aqui. Os mafiosos, o águia aí! Ah, como eu queria ter o amor. E a minha Jandine? Cadê o pacote? Com ele 80 dias ou mais. E a minha sexta-feira, cadê o pacote? Bora fazer assim, ó! Bora, Elison! Só se for agora! É com você doido, Pedro Mútil, meu irmão! Rapaz, tudo que toca! A galera dança! De novo, de novo, de novo, de novo, de novo, de novo, de novo! Aqui presente, meu irmão. Homem que tem o cachorro mais esperto do estado do Pará. De onde é o perro mocho? Mis amigos locutores, contestem-me esta pergunta. De onde é o perro mocho? De onde é o perro mocho? Vai dançando, vai dançando, vai dançando, vai dançando. Oh. Vem, meu amorzinho, eu te levarei nesse domingo. Festival em Quaraci, ai vem meu amorzinho. Quando a gente fala que vai até domingo, altas horas da manhã, é porque o Hélice Juninho é assim mesmo, meu irmão. O nosso princípio sempre foi esse: tocar do começo ao fim. Sim, mano. Vai, vai, vai, vai. E pra quem não sabe a nossa história, né, Hélison? A gente começou tocando no interior. Essas festas que amanhecem! E é isso que a gente gosta, Marinho! A nossa origem não nega! Vem, meu amorzinho, eu te levarei nesse domingo, festival em Quaraci. Ai, vem, meu amorzinho, eu te levarei nesse domingo, festival em Quaraci. Meu padrinho de 16 toneladas! Ele disse: eu vou até de manhã! Ele é a patroa Simone! Olê, olê, olê. Em Quaraci. E o Ney da Pedreira, Nanjinho. Em Quaraci. Patrão Ney, Nanjinho. Quaraci. Aí eu vou te contar, né, meu irmão? Homem, um dos maiores merengueiros da pedreira, viu, Juninho? Viu, Juninho? É Sino de Ouro, Dali Mendinha! Em Quaraci, em Quaraci. Já tá igual cego e tiroteio. Vem, meu amorzinho, eu te levarei nesse domingo, festival em Quaraci. Ai, vem, meu amorzinho, eu te levarei nesse domingo, festival em Quaraci. Famoso Luiz Calafi. Como la caricia de Opa! Por amor y no por dinero. Que se pare el tiempo, que deje de correr. Que se pare el minutero, que no quiere envejecer. Que se pare el tiempo, que deje de correr. Que se pare el minutero, que no quiere envejecer. Esse meu som! Corre no palco lá, carrega ele, mano! É da meio-dia até o negão soldador tá de tug, meu irmão. Aí eu vou te contar. Essa música é esse cara que tá no palco aí, ó. Meu amigo LG, junto com o nosso neguinho do pop. Amanhecer Brasileiro daquele astral! Quem tá gostando, dá um gritão de verdade aí! Sabe o que eu queria? Eu queria a faixa das equipes aí da GDM. Aqui nos pés de pano. A sexta-feira não tem. Mas eu tô com vocês também, viu? E eu queria que o Neguinho providenciasse essa cara bazuca pra mim, mano! Torcida do Paysandu, 6 da manhã, levantando aí! Cadê a torcida do Clube do Remo? Cadê a galera do Leão? Ninguém cai, time grande não cai, né, meu irmão? Cadê a galera do Leão? Joga pra cima, bora! Deus! te dar um troféu daqui pro final do ano. Obrigado, galera! Valeu, Bragantino! Eu queria que todos fossem no aniversário do Tominski, dia 6 de setembro, lá em Belém. Aí, dia 8, estaremos no Braço Grande, fazendo o show do Pó. É a nossa foto, né? Chega aí, chega aí, chega aí, chega aí, chega aí. Vai fazer, Alisson? Uma hora dessa, maninho. É bom tocar pra quem a gente gosta, pra quem a gente ama. Então, vamos fazer assim, Alisson! Juninho, só uma salva de palmas aí pra quem gostou do pop até quase 7 da manhã. Mais um registro nosso hoje aqui. Fizemos em Fernandes Belo e agora estamos fazendo aqui na Vila dos Cunha. Quem gostou, aplaude! Meu amigo, bem japonês! Depois a gente lembra que agora tá foda. Como agora, esse nosso encontro casual não foi acaso nenhum. E nem o destino marcou nosso encontro aqui. Lógico Bragança, puxa o pop, valeu! Foi difícil, eu confesso, não esqueci. Aí, DJ Ellison! Alô, Edilce! Lógico Bragança, a rainha do tacacá, meu! Manda o tacacá pra cá, Edilce! Sim.